e sente essa vibe. Vai até o sol raiar, Zuzuka não para na pista. Bota o mundo pra dançar, é pra causar o baile todo. Vem que vem, vem rebolar. Tum, tcha, tcha, tum, tum, tum, tum, tcha, tcha. Um ritmo e outro lugar. Chupa.